Voltei, amiguinhos e amiguinhas, para mais um podcast, Conviando com os Deuses. Hoje vamos trazer a receita... Cala essa boca, elfo do inferno. Começa agora, Dragões do Sol Negro Podcast. Aqui quem fala com vocês é Minaro Urso. Pela primeira vez falando no podcast, no estreante também, Medunha. Rogério, monge da Dungeon. De volta aí com vocês, pessoal, o Will Peck, o Hunter Sans. Aí, pela segunda vez, retornando, o Vitor, o cara de Rondônia. Até que enfim, eu sou o Bomber. Bomber apareceu! Bomber, bem-vindos e vamos lá! Anal Natrach, Urfas Betad, Duchiel Dienle. Anal Natrach, Urfas Betad. Duchiel Dienne. Anal Natrach, Urthvas Bethad, Duchiel Dienne. Anal Natrach, Urthvas Bethad, Duchiel Dienne. Anal Natrach, Urthvas Bethad, Duchiel Dienne. Aí. Estamos de volta para mais um podcast. Valendo! E hoje, obviamente, teremos magos. Mago bom é mago morto. Na verdade, a magia vem de uma necessidade nossa, assim, de buscar, de transpor o nosso consciente mesmo, assim, de trazer as coisas que a nossa imaginação tem, né? E tentar colocar ela assim, de uma forma fantasiosa, né? Justamente assim, o fato de poder levitar coisas, teletransportar, criar coisas, né? O nosso próprio mundo de RPG é um mundo de magia, né? Depende muito do que você pensar, mas é um jeito de alterar a realidade, cara, né? Alterar a realidade de meios escusos que desrespeitam as leis da física. E nada mais do que a personificação da magia, né? Um ser humano encontrando com um poder, né? Que seria o mago, na minha opinião. Na minha opinião, assim, magia, certo? É o processo pelo qual as pessoas tentam criar efeitos que vençam as limitações da causa e efeito. Certo? Ou seja, tu pega e quer pegar e, em vez de pegar e viajar quilômetros de distância, tu te teletransporta. Quer, em vez de matar um inimigo, tu pega e mata vários inimigos simplesmente estralando os dedos. Enfim, não tem uma reação, uma lógica, digamos assim, entre os eventos que vão sendo desenrolados. Simplesmente tu cria o efeito e a magia acontece. É, você quer transpor as leis da física, você quer seguir as regras da coisa, você quer quebrar as regras da realidade. Falou bonito, hein? Tá sério essa porra, meu? Subiu dois níveis no podcast. O cara deu uma aula de psicologia aí, velho. É o nosso doutor aqui do nosso podcast. Psicologia arcana. Ah, vocês não viram nada. O mago existe quatro tipos: o que o cara acha que ele é, o que o grupo vê, o que os NPC veem e o que o mestre vê nele, cara. Com certeza. Bom, mago jogando com o Bomber só tem de dois tipos, né? Um que seja cinco levels maiores do que ele, ou morto, né? Também. Ou voando, né? Voando. Né? Mas, cara, assim, ó, de magos, assim, se a gente vai considerar assim a realidade, assim, fugir um pouco do RPG, o feiticeiro, cara, é um cara que usa magia para um efeito objetivo, certo? Bruxa, se tu pesquisar, a bruxa, ela é uma sacerdotisa de alguma religião relacionada à natureza, certo? Pagã. Não, aquilo é macumbeiro. Basicamente, pagã. Aí, o mago, o magista, certo? Ele é o cara que estudaria o ocultismo ou a magia em por si, certo? Não necessariamente seria o feiticeiro, que o feiticeiro ele faria a sua macumbinha lá pra poder fazer alguma coisa, tipo amarração. Agora, o mago, ele é uma pessoa que estuda a fundo, é como se fosse uma ciência. Eu acredito que trazendo pro mundo do RPG, o mago é exatamente isso, ele trata a magia como uma ciência. E aquelas mulher que costura boca de sapo com o nome do namorado dentro pra ele se apaixonar, é o quê? Uma bruxa? É macumbeiro. Aquelas mulher que costura o nome boca de sapo é macumbeiro. É mais um ritual, né, cara? É, não, é tipo assim, mexe com magia, mas é o quê? Macumbeiro. é um ritual arcano. É. Tem até o Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, o mago brasileiro. Ele é bruxo. É bruxo. É, dos tipos de mago. Ah, a gente tava falando de bruxo. Não, ele é bruxo, mas se intitula mago. É, mas muitos magos, assim, que a gente ouve falar, assim, também, na verdade, no mundo real, é o ilusionistas, né? Que a gente pode dizer assim, né? Que são magos... Charlatão. É, os truques. É o mágico de circo. Os embusteiros. Léo Lins. Exatamente. É, o mágico de circo, né? É Houdini, Mr. M... Chris Angel. Tem os adivinhos também, aí. Tem a cartomancia, a quiromancia. A necromancia em si, a princípio, esse termo foi originado do pessoal que adivinhava coisa mexendo em tripa de bicho morto. Não, mas magos famosos que a população aceita, cara, que é, tá na própria Bíblia, cara, que são os três reis magos. Eles eram magos? Mas não fizeram magia nenhum. Eu achava que eles chamavam eles de três reis magos, o cara que leva perfume, um... Incenso? É, incenso, sabonetinha, não dá, né, velho? Um óleozinho lá, o cara... Cara, eles foram considerados como três reis magos. Agora, o porquê, só vai saber porquê, né? Na nossa língua, né, cara? No inglês eles são os três reis sábios. Ah, tem mais sentido. Bonito, ó. Bonito, falou bonito agora, hein? Ah, mudou a minha vida agora. a minha mudou a posição da minha vida. Ah, e tem também os alquimistas, né, cara? Que eles falam, tinha uma novela que tinha um que era famosão, cara. Como que era o nome daquilo? Flamel. Isso! Esse mesmo, cara. Da novela. Esse era fodone. Alguma coisa Flamel. É Raimundo Flamel. Não era Raimundo, não. Não era Raimundo? Flamel. Nicolas Flamel? Nicolau Flamel, eu acho. Isso, tá ali, ó. Nicolas Flamel. Eu achei que era o pai dele. É, era não sei o que lá Flamel, que buscava fazer ouro de... Osso. Como é que fala? Osso. De... Não, não era de osso. Era na novela era de osso. De osso, cara. Parece que foi de chumbo. Os alquimistas viviam atrás disso, né? De transformar chumbo em ouro, né? Na novela era de osso. Nós temos os magos famosos também, né? A febre do momento, né? Harry Potter. Harry Potter e o peido fenomenal. O Gandalf. É, até aquele do Harry Potter. Como que é o nome daquele mago lá do Harry Potter? Dumbledore. O Mr. M. Mr. M. Cara, e o Merlin depois naquele Rei Arthur lá, o cara é o cara do mato lá, velho. É, o feiticeiro, o campeão. Ele é o cara. Nem roupa o maluco tinha, velho. O Merlin naquele Rei Arthur novo lá, ele é o cara que amarra a boca de sapo. Oh, tem o Mestre dos Magos, cara, não podemos esquecer. O Mestre dos Magos é o... Que na minha opinião era o Vingador. Ou vice-versa. Independente do que eles falam, era o Vingador. Eu tenho essa O Vingador foi o único meio corno, né, cara? Assim, o Merlin, eu acho que ele é o Gandalf, é o Mister, é o mago tradicional, barbudo, de chapéuzinho e... Que costura, vou pensar. Cara, isso aí, eu acho assim, se tu pegar a imagem do Merlin, certo? A imagem tradicional do Merlin, acho que tu pode pegar e colocar só trocando a legenda embaixo. Botar Gandalf, botar Elmister, botar qualquer um ali embaixo, que vai dar pra entender qual é o personagem. Agora pensando, velho, tipo assim, todo mago tem esse tipo, né? Barbudo, chapéu... Não, esse é o estereótipo básico, né? Só precisa trocar a legenda. Não. A gente tá esquecendo do mago moderno, assim. O Nicolas Cage no último filme. Ah, o Aprendiz de Feiticeiro. Baltazar, alguma coisa assim. É mago de chapéu, meu Deus. Ele também usa chapéu. E sapato de bico fino. É o mago ancião, né? Só que ele faz a barba. Não. Aí você vê as bruxas, né, cara? As bruxas que tem narigão, verruga. Aí depois você pega aquelas outras lá, tudo gostosa, tudo muda, né, cara? Pois é, mas tipo... você prefere acreditar numa bruxa nariguda com verruga ou numa bruxa gostosa? É, né? Aí depende, né, cara? Se ela for avacalhar comigo, eu prefiro que ela seja feiosa também, né? Ah, eu prefiro que seja gostosa. Se é pra ser zoado, que seja zoado pelo toque. Pelo menos você pode bater nela sem dó, né, cara? De qualquer forma, com certeza. Mas, cara, assim, esse esquema da bruxa retratada, assim, com aquela mulher feia, isso aí é por causa da Idade Média, cara. O pessoal tinha medo delas e era normal as bruxas, no caso, serem retratadas daquele jeito, né? Mas na verdade é uma corrupção dos símbolos que elas próprias usavam. Tipo, aquele chapéu pontudo, assim, é algo relacionado a atingir a iluminação espiritual. Isso aí tinha na cultura egípcia também, só que se usava o chapéu era como se fosse uma serpente, assim, subindo. E a cor verde, assim, representava a vida, a natureza e tudo mais. Só que aí o pessoal corrompeu a imagem dela e acabou virando esse clássico que a gente vê aí, dando risada aí. Tá, agora você me explica, é aqueles meião de futebol duas cores. Isso não sei, cara. Não sei, essa eu não sei. Não sei onde é que botaram no meio só quer E agora, como é que você sai dessa? Ainda duas cores, branca e preta, velho. Ela é corintiana, porra. Pô, bruxa, falar em bruxa, tem as bruxas da Disney aí, tem uma porrada, né? Então, se você tá ouvindo seu pai e sua mãe se separarem, seu pai adquiriu uma outra esposa, se liga, que ela tem grande chance de ter uma bruxa. Se essa mulher acender um incenso em casa, fudeu, negão. E outra, né, também, assim, né? Se ela for gostosa, tome cuidado, que ela deve ser muito poderosa. Se a Disney fosse brasileira, as bruxas seriam a sogra. Ou é uma cilada, Bino. Cara... Dos magos, assim, que eu acho que dá pra retratar bastante, assim, é basicamente o personagem principal de todos os Dungeons Dragons, cara. Todo a D&D, etc e tal. O mundo todo, os mundos são centrados em magos. Pega o Forgotten Realms lá, tu levanta uma pedra, tem um mago. Os personagens principais são magos. Os magos ficam mudando o mundo. Eles que mudam o mundo radicalmente, assim, de uma maneira escroncha, assim. Pô, tem aquele Dark Sun, foi completamente os magos que fizeram o mundo, né, cara? Era um mundo bonitinho, cheirosinho, e de repente os magos transformaram em Dark Sun. Isso mesmo. Tiveram uma desavença que um tava com a varinha do outro, pegando a varinha do outro e... Me dá minha varinha, ui, hein? Pois é, e acabou esse mundo, né? Dessas trocas de varinha... O desentendimento é que ninguém queria brincar com o cara que tinha o cajado. Ele queria ficar só na varinha. O cajado seria tipo o Kid Bengala da época. É. Mais ou menos. Bola de fogo em você. Bola de fogo. Enfim, tem as duas explicações do D&D. Que é uma que a magia se aloja no teu cérebro lá, na tua memória. E quando você conjura ela, ela vai embora. E a outra é que o ato de preparar a magia é justamente isso. Você deixa ela preparada. Você conjura ela 90% e depois você só faz o gesto e a palavra pra terminar. É uma explicação melhor do que era pro AD&D. Que o AD&D, praticamente, a mente do mago era uma espécie de tambor de revólver, né, cara? Só vai lá, carrega e depois descarrega. Apontar, amirar, fogo. Eu acho que a explicação mais correta seria que a magia ocupa um certo grau de concentração da pessoa, que ele tem que ficar memorizando aquilo, né? Mas se o mago tem que dormir, tem que descansar a mente, velho, como que tem uns retardados lá na mesa lá? Não, eu não preciso dormir. Não, até o elfo, cara, que não dorme, ou tem umas raças aí, tipo, meio construto lá, que é meio vivo, o bicho não dorme, mas ele tem que descansar 8 horas pra fazer magia. O elfo também. O cara tem que parar, descansar, tem que meditar. Ele não pode ficar correndo que nem um louco por aí e querer... preparar as magias de novo. É, por isso que é baseado na inteligência, no caso do mago, né? É o quanto ele consegue lembrar. Aí o feiticeiro é outra coisa. O feiticeiro nasce com poder. Cara, o feiticeiro já me deu muita dor de cabeça, assim, de tentar pensar o que que esse cara faz com magia, como é que ele sabe a magia. Porque teoricamente ele sabe a magia como uma espécie de instinto, certo? Só que ele ainda está sujeito às mesmas limitações de ritualísticas do mago. É, pois é. Pelo instinto ele sabe que ele tem que pegar merda de morcego, mas não sei o que, pra soltar fireball, porra. Por instintivo isso. Acordei hoje, caralho, preciso de pó de diamante, senão eu não consigo fazer. Eu usava de regra opcional lá, que o feiticeiro não precisava usar componente material. Cara, na verdade, o mago estuda e treina pra caralho pra poder distorcer a realidade. O feiticeiro já nasce com a realidade distorcida em volta dele. Inclusive as regras. Falar em caos, o feiticeiro do 4.0... tem essa opção, ou ele tem sangue de dragão, ou ele puxa o poder dele do caos, e tem outra opção que eu não lembro. Ou sangue de barata, porque os bichos só vivem fugindo, né, velho? Invisibilidade. Invisibilidade e voar. É, isso que eu ia falar agora. Na nossa mesa só usa isso, velho. Esse é o combo do Vitor. Mas é que mago é de papel, Bomber. Essa é a verdade. O dado de vida do cara é o dado de quatro lados, velho. É. E eu tenho que ficar lá de bucha, né, cara? Você usa o bárbaro que tem um D12, porra, daí é fácil. É, mas ele também não voa e nem fica invisível, né, cara? O mago sempre voa e fica invisível, independente da situação. O cara tem ponto de vida saindo pela orelha. Ô, Vitor, tem rio pra passar, o cara fica usa voo e ficar invisível. Pra quê, velho? Vai pegar o rio. É porque ele vai sozinho primeiro, né? Vai saber o que tem do outro lado do rio, velho. É, cara, você pode ver, cara, parece que o cara faz uma macro. Ele nunca solta voo sem sair com visibilidade junto. Vou soltar um voo, vou cair do penhasco, eu vou soltar voo e invisibilidade. É sempre, velho, já é macro. Mas não é, cara, você tá voando, cara. O prego que se destaca leva martelada, cara. Tem que ficar invisível. Mas eu recebi um e-mail seguinte, Paulo alguma coisa, ele falou que não gostou do podcast. E? Foi isso que ele falou, não gostei. Tá muito criativo, bastante detalhado. Parabéns, né? Mudou minha vida, olha. Ué, então não ouve o próximo, caralho, vai tomar no cu. A gente respeita a sua opinião. Né? Tô nem aí, porra. Tem outro que mandou também, o Vitor. Que ele falou que é muito engraçado. Ah, tá. Pro Vitor a gente manda muito obrigado por ter ouvido e vai tomar no cu. Mudou minha vida, gente, porra. Mas que bom, continue ouvindo os outros, você que gostou, achou engraçado. Aí teve um outro aqui, o Dragão R. Oh. Perigoso. Oh, deu medo, né? O que o Dragão R falou? Ele escreveu ele falou que foi muito legal, gostei bastante, achei bem engraçado, mas não teve final. Como não? É que nem sua vida, cara. Quando você pensa que não, acabou. Nem sempre tem um final conclusivo. Pensa assim, cara. Melhor um fim desgraçado que desgraça sem fim.